Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos com o microfone aberto para mais uma edição do Pretinho Básico, ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, por suas frequências espalhadas pela cidade sede da RBS. Muito bom, hein? Cidades onde a RBS tem sede. Cidades sede da RBS. Não só, né? Tem sede. Não só. Tem sede não, não, não de só, comunicação. Por exemplo, o sinal de Santa Maria pega em São CP. E região. São duas palavras com S, região. Né? Cidades sedes. Não? Não. Não, cara. Sim. Não, eu acho que sede é no singular, não é? Não, é cidade com S, não é? Não, cidade não, não é, cara. Estamos chegando com a telefonia imbatível do Big. Tudo de melhor pra você. Aliás, a telefonia do Big vai nos levar mais uma vez pra casa, pra dentro da... Vamos cair pra dentro da casa do ouvinte. E dessa vez vamos levar o Davi junto. Vamos levar o Davi junto dessa vez. É uma estrela móvel de vez. A Rodaica já foi, agora vai o Davi. Vai, Davi. É que dia assume é? Isso. É um que sábado. Dia 21 sábado. De agosto, dia sem ser próximo sábado, outro ou outro. Daqui a três sábados. Pode. O Pit liga, O Pit liga bem cedinho na manhã, porque o Pi é um cara responsável, vai lá e combina e cumpre, né, Pi? Boa! Aliás, não, todos aqui são assim, cara. Aliás, boa tarde, Mr. P. Boa tarde. Boa tarde, Maurício Amaral, boa que tarde. Também promete e cumpre. Boa tarde, Potter. Boa tarde, gente. Que também promete e cumpre, aliás, cumpre bastante, né, Potter? Ando cumprindo. Fala, Cajezinho. Aí, beleza, boa tarde. Beleza, e a estrela móvel já foi revelada. Davi Carradine. Davi Carradine. Se gostou. Davi Carradine. Te empolgou demais. Só o KG te ofendeu, cara. Demais. Aliás, ofendeu não, né? Não é ofensa chamar alguém de bicho. Hoje em dia não é, né? Falar que alguém dorme com outro homem, beijo na boca do cara. Outro homem, sensível, Davi. Toca na perna de outro homem, não é, obviamente, xingamento. O cara pode usar. O fato, por exemplo, de um homem usar brinco não quer dizer que ele seja. Não, assim, não, isso não. Já, o fato já de passamos. Um homem se pintar, por exemplo, tem caras que se pintam no olho. O cara que usa batinha, por exemplo. Batinha? Batinha. Batinha, bata. Eu já uso. O cara que usa. O cara que usa bandana. Faixa na cabeça, né, Pi? Faixa na cabeça! O cara que usa calcinha quer dizer que seja homossexual. Não. Segundo um amigo meu. Não, usa calcinha. Aliás, as tuas calcinhas. Inclusive, cara, vou chegar em casa e vou arrancar a calcinha da minha mulher. Tá te apertando muito. Me apertando a virilha. Segundo um amigo meu, que é homossexual, né? Ele diz que o homossexual não é nem aquele que usufrui de sua região, né? Posterior. Acha que tem necessidade? Faz as perguntinhas a cara. Preciso falar isso? Preciso falar isso. Vou ganhar alguma coisa falando isso? Segundo o homossexual, aquele que tem vontade de ter um outro homem. Que tem vontade de beijar outro homem. De fazer carinho em um outro homem. Este é o homossexual. Se você que está ouvindo agora não tem vontade de fazer isso com outro homem, beijar, dar carinho, abraçar, se acarinhar, você não é homossexual. Isso livra. Viu? Falei que tinha uma... Ai, tá bem, depois que nós já perdemos preciosos 5 minutos falando nada, vamos aos destaques comentados do Clique RBS, né, Davi? É verdade. Aumento do frio nas próximas 48 horas deve fazer temperatura chegar a menos 4 graus. Ah, meu acredito. Deus! Olha, essa céu, noite cara. Vai morrer gente, cara. Região da campanha e também da serra, regiões de campanha e serra serão as mais afetadas pela trajetória da massa de ar polar. Se a massa de Apolá se deslocando, ó. Olha, tá vindo. Vem que é um exército. Aí vem ela. O amanhecer de quarta-feira será gelado. É, cara, certo. O que o Potter falou é uma coisa muito preocupante, que as pessoas de rua. Nós ainda temos ali um cobertorzinho. Mas tu sabe que, por exemplo, em Porto Alegre, há muitos albergues, tá? Inclusive a prefeitura mantém e tal. E muitos desses moradores de rua não querem. Preferem não ir. A maioria não quer. É que lá não pode beber, né? É verdade. Não pode transar. Entre outras coisas. Tem que tomar banho, cortar o cabelo, vestir uma roupa limpa e. Ter horário para algumas coisas. Ter horário para ter, exatamente. Sabe que a RBS tem. É como um casamento. Casamento do cara vai cortar o cabelo. Então vai ter muito marido hoje dormindo fora de casa. É, cuidado dos maridos para não morrerem de frio, né? Sabe que de manhã cedo a RBS TV, quando passa o Bom Dia, ou Rio Grande, ou Santa Catarina, enfim, tem imagens de todo o estado em várias cidades, sedes da RBS. Uhum. Tomás, então, em especial no inverno, nós temos às 6 da tarde o áudio dessas cidades. Né? Em Santa Maria, ó, o áudio, ó, o vento. Ó. de São Gabriel agora. Ó, o áudio de São Gabriel. É brabo, tio. Olha aí, olha aí. Olha o áudio de Caxias do Sul. Esse é do lado de lá, ó. Esse é do lado de lá pra cá. Isso. Olha. Ah, beleza. Todos os dias às 6 da tarde tem que ver o áudio. Mas o que me preocupa nisso tudo, Maurício Amaral, é a sensação térmica, cara. Tramanda aí, tramanda aí, tramanda aí. O áudio de Pelotas, o áudio de Pelotas. Olha o Marco. Atirador mata 8 pessoas em ataque nos Estados Unidos. Funcionário de uma empresa de comunicação descontente provocou um massacre nesta terça-feira em uma empresa de distribuição de cerveja ao assassinar 8 pessoas antes de se suicidar. O cara foi demitido. Então, demite um cara nos Estados Unidos. O cara foi pedir aumento, não ganhou. Ele foi chamado para uma reunião e na saída da reunião... Ah, tem que cuidar quando chama o cara. É, por isso que eu não vou. Foi em Manchester, Connecticut, no momento da mudança de turno da empresa, quando havia em torno de 40 pessoas no local. O atirador foi convocado pela gerência devido a uma questão disciplinar. Parece que tirou a camisa no estúdio da rádio e foi encontrado morto 40 minutos mais tarde, depois de ter matado 8 pessoas antes de, como eu falei, se suicidar. Como que tem droga. Isso, né, cara? Estados Unidos é States, campeão. Cara, mas sabe por quê, cara? Shopping, tem um empresa, filme demais sobre isso aí. Elephant. Do Gus Van Sant, né? Que é baseado no massacre de Columbine. Columbine. Mas é porque é uma... Massacre de elefantes. É uma civilização... que ela está muito acostumada, desde que ela foi fundada, né, com armas. Esse é o grande problema dos Estados Unidos. Tem bancos no interior dos Estados Unidos, especialmente no meio oeste ali, que é a parte mais Estados Unidos, né? Que os caras te dão um rifle se tu abrir uma conta num determinado... Não, isso tem o brinde no documentário Tiros em Columbine. É mais fácil tu comprar uma arma do que um remédio nos Estados Unidos, né? Tem certos remédios que tu não consegue comprar. Agora, uma arma, tu vai... No Texas, por exemplo, todo mundo anda armado. Cara, no filme, no Elephant, os guris que eles fizeram aquele morticínio lá no Columbine, eles compraram pela internet metralhadoras. Eles entraram num site. E tem um documentário do Michael Moore também que mostra. Que é Tiros em Columbine. Que é Tiros em Columbine. É. Por isso que o que me desculpe, pessoal que é a favor aí, eu sou totalmente contra armas, cara. Esse negócio não é pra defesa pessoal, Eu também. Não é pra defesa, coisa nenhuma. É pra agressão. É que tu não sabe quem é que tá usando a arma, né? Claro. O perfil psicológico da pinta que tá segurando a arma. É que, a princípio, o cara que tem um porte de arma e porta a sua arma, ele passa por um teste. Né, psicológico, psicotécnico, passa por várias, por uma entrevista. Se ele tem alguma manchinha na ficha ali, na ficha dele, ele já não recebe o porte e tal. Agora, é que quem defende o uso da arma defende o direito do cidadão se defender, né? Mas é que eu acho que lá nos Estados Unidos já não é pra esse fim, né? Porque é diferente daqui, por exemplo. Mas tu tá em constante ameaça. Mas tu não te defende. Nos Estados Unidos, por exemplo, nessa cidade, tu não precisa disso. Mas se tu tem uma arma, tu não consegue te defender. Primeiro porque o cara, quando ele te atacar, o assaltante, ele conta com um fator surpresa, como se diz, né? E às vezes, quando tu tem uma arma, é pior pra ti. Porque ele pega a arma e vai usar contra ti. É verdade. Né? Então, dificilmente o cara consegue reagir e se defender. Né? Ao contrário, a polícia mesmo orienta. Se tem uma arma, não reage. Então o Estado é que tem que te defender. Exato. Não, sair armado que nem um no faroeste dando tiro nos outros. A arma cria a sensação de que da a pessoa está segura. É, né? Verdade. Cria a sensação. Exatamente, quando tu vai numa festa, tu vê segurança. E talvez seja ilusória mesmo. Né? É como toda sensação, né? Por isso que a sensação térmica ela não deve ser levada assim. Pronto. Muito boa, viu? Tô com tá bem, muito bom, Maurício. A Brigada Militar, por falar no assunto, registra a redução de 20% da criminalidade no Rio Grande do Sul desde o início de 2010, comparado com o igual período do ano passado, 2009. A Brigada afirma que isso se deve ao mapeamento das ocorrências. A meta é chegar aos 40%. Vai, seria bonito. Não, seria bonito se fosse 100%. Só mapeou e já baixou. É, mapeou e baixou. Sim, porque já sabe onde é que acontece, reforça a fiscalização ali e então. Tal. É. Inteligente isso, né? Depois de 2010 anos, a gente tá mapeando onde acontece. Vamos trabalhar, né, gente? O UFSC permanece como primeira entre as universidades federais brasileiras em ranking mundial. É, que beleza isso. Em sua mais recente pesquisa, divulgada no mês de julho, desta vez com avaliação de 12 mil instituições, o ranking mundial de universidades na web novamente traz a UFSC como a primeira universidade federal entre as instituições brasileiras. As três primeiras colocadas são a Harvard University, Harvard, o Massachusetts Institute of Technology. Eu estudei lá, doutor Petra. O MIT. Como é que é? O MIT, né, doutor? É Massachusetts. Você pode repetir? Boa, doutora Alceu. Eu vi que estão lá, doutor Petra. E também a terceira, o senhor sabe qual é, doutor Alceu? Dicção. Não, é a segunda. A segunda. A outra é a Stanford University, todas as instituições norte-americanas. A primeira universidade europeia no levantamento é Cambridge, na Inglaterra. A UFSC aparece na posição mundial de número 277. Legal, mas fez é a USP, da URGS. Mas é a claro, primeira do Brasil. Da USP não, ela aparece à frente das federais. A USP é municipal ou estadual? Ah, a USP. A USP e o Unicamp estão na frente da são USP. São as melhores, são as melhores do Brasil. É, mas é fácil ser a melhor universidade do Brasil sendo privada. Mas não é privada, né? A USP acho não que é privada. Não, ela é pública, mas não federal. A Unicamp eu acho que também não é. A Unicamp é pública, mas não federal. É. Eu não sei se são municipais ou estaduais, mas federais. Mas não são federais e não são privadas. Tanto é que existe uma fundação que faz o vestibular, né? Que é a FUVEST, que faz para as duas, né? Não, não é, tipo a URGS que faz só para ela. De repente é estadual, então. De repente é estadual. É. A gente Pretinho, o programa mais informado. Não, e além do mais, o Pretinho Básico Mente. Vamos dar uma rodada aí pra sacar os pratos do dia! Pratos do dia! Pratos do dia no Pretinho Básico com KG. Olha o cara! Oh, tá cada vez mais perigoso. Olha o cara, tô atirando em nós, mano! Pode, mano! Abaixa aí, maluco! Bárbaro, cara. Vai dar uma canseira hoje. 10h43, grávida de 5 meses, a lixa aqui sente o bebê chutar. Vai ser jogador de futebol. A lixa aqui está grávida, é? Tá grávida. Ela que 5 meses. Essa é a Alicia Keys, do Pretinho. Meio-dia e 26, Pato ganha recurso e não pagará pensão de 130 mil reais pra equipe japonesa. Pato! 14h33, Avril Lavigne é fotografada de biquíni em Praia do Zeua. Olha! Tá solteira de novo. É mesmo? Tá solteira. Aí tava de tal produção. Ela acabou até apagou o peitinho. É mesmo? Mas é bem. Mas uma criança, né? É uma criança. Quantos anos você é, Avril Lavigne? Era criança 10 anos atrás, uns 21. Né, é, criança. 21? Ah, não, já dá pra comprar arma até. 16 e 26, Amy Winehouse e Misha Barton se encontram em pub de Londres. Bem, vai longe eu a acho noite, que elas cara, não têm. Amy Winehouse que beijou uma jornalista gaúcha, que é nossa colega, que todos vocês conhecem. Sim. Na boca. Amy Winehouse. Em um pub. A jornalista? Ela beijou. Qual jornalista? Vai longe a noite hoje. Vai longe a noite de Londres. Beijou, tem que saber o nome. Eu vou dizer no intervalo, daí nós vamos fazer uma votação pra descobrir se eu revelo ou não revelo. Informação pela metade. Revela! Isso é informação pela metade, é fofoca. É que é uma jornalista casada. Aliás, quem me contou foi o marido da jornalista. Ah, mas ela apresenta então o quê? É, mas eu não sei se ele queria que assim, falasse, o público, né? Grande mas público soubesse. É da imprensa geral de da RBS? Da RBS. Ah, e apresenta o jornal na TV? A gente conhece. TV. TV. A TV, apresentadora. Ela dá o nome dele. O rosto dela aparece. Toda hora, no meio-dia. Aparece o rosto dela. Mas eu acho que então é a tardinha. Aparece o rosto dela. Ela fica na bancada. Ela fica na bancada. Certo. O nome dela começa com... Bom, tá com deixa assim, vai na próxima. Vamos lá, vai. E agora, questão de 3 minutinhos atrás. Não 3 mais do que isso. 3 e 15? Não mais do que isso, Fetter. 3 minutinhos 6 e 15, Gineiro. Insisto que o Fetter não entendeu. 3, Fetter. Não, tô ligado, cara. Isso faz 3 minutos. 6 e 15, cara. Se agora é 6 e 18, era 6 e 15. Não mais do que isso. Vai de uma vez... Dani Bananinha mostra fotos de férias na Europa. Bananinha, bananinha, bananinha. Meio que ninguém pode editar, é só nós que estamos falando. Bananinha. Ela mostrou é nosso porã. Se fosse Dani Bananinha. Ah, mas é muito grande. Dani Bananinha, Dani Bananinha. Melhorou. É que eu não tenho capacidade para isso ali. Não, eu ia me atrapalhar. Nessa métrica eu já ia me atrapalhar. Ela mostrou as fotos da banana. O Gustavo Jardim Ferreira, que é estudante de Direito, manda um e-mail pra gente que é o seguinte. Caros amigos do Pretinho Básico, queria propor uma revolta em relação às amigas editoras do blog Holofote do Clique RBS. Ah, que isso, cara. Que é o blog mais lido do Clique RBS. Isso é bote a boca, não? Não. E sabe qual é o segundo blog mais lido depois do blog Holofote? O Vianney. Vianney. É o blog do Pretinho Básico. Mas espera aí um pouquinho, cara. Nós não podemos, estando em segundo lugar no ranking dos blogs do Clique RBS, atacar o primeiro lugar. Opa, eu acho que devemos, né? Mas é o ouvinte que está atacando. E o ouvinte manda nesse programa. Pô, é verdade. Pode, cara. Tem até o e-mail dele que essas gurias debatem. Pau nelas! É gj.ferreira@yahoo.com.br. O GJ. Nada há de se ir contra ao sucesso do blog. Eis que sempre figura no hall dos blogs mais lidos do Clique. Mas vamos combinar que alguns comentários sobre as mulheres estão chegando ao limite. A mulher mais atacada pelas meninas do blog é a cantora de funk Perla. Ora, ela não é a mulher mais gata do mundo, mas é uma mulher linda e que não merece todas as chacotas e ofensas ao seu corpo. Ela é bem bonitinha. Chamam-lhe de gorda, com celulite, com barriguinha e etc. Ela é uma gracinha, Perla. Esse etc é brabo. Até... Naranara, e não atende o celular. Essa é a Perla. Peça aí, divertir. Essa aí. Eu queria uma foto de cada uma delas pra saber se são melhores que a Perla. Quem são as gurias que fazem? Não dá pra dizer quem é, não dá pra dizer aqui, quem na é. Na verdade, qualquer um pode. Fetter pode escrever lá. Fetter, pô, não era pra dizer, cara. Essa aí da Perla foi melhor que a Perla. Outra atingida pelos comentários maldosos é a gaúcha Dani Bolina. O Potter terá que concordar comigo. É uma mulher indescritível. Ele bota entre parênteses. Por favor, Potter, indique um adjetivo pra ela. Ela é indescritível. É indescritível. Não dá pra descrever. Não dá pra descrever. E ela tirou o aparelho agora. Mano. Tirou, né? É melhor que aí não... Eu continue. Aqui dentro dessa boca. Vai, limpa melhor, né? É. Enfim, somente queria propagar a indignação que me convém, pois todas as mulheres têm defeitos, mas no caso destas, os pequeníssimos defeitos não conseguem se salientar as qualidades que elas detêm. Acredito que todos, menos o Fetter, concordarão comigo. Manda um pra ele, que é o Gustavo Ferreira, estudante de Direito. Aí eu protesto com as gurias do Holofote. Proteste já. Né? E se as gurias do Holofote quiserem mandar fotos delas pra gente, tem o nosso e-mail que recebe fotos. E aí a gente bota no nosso blog fazendo essa gentileza. Exatamente. Porque elas não vão se autopromover no blog delas, obviamente. Né? Então a gente as promove no nosso, que é um pouquinho mais humilde, tá em segundo lugar. Não, gurias do Holofote, P-O-R-A, @atlantica.com.br. Ai, vai daí, Mr. P, querido. Tipos de aluno. Querido, Mr. Dente, né? Portanto, aqui está a lista de tipos de alunos. O gordo. Aquele que apanha. Sempre tem o gordo, né? O gordo apanha e joga no gol. É gordo, né? O tipo de aluno gordo é dividido em três partes. O gordo recalcado. O gordo goleiro. É o que foi tão zoado, mas tão zoado que acabou virando o tipo valentão da escola. Acontece muito. Tem uns gordos que viram forte, né? É um problema. O Fetter sofreu bullying. Os Fetter sofreu bullying com o gordo do colégio dele. É verdade. Lembra, Fetter? Caguei o gordo da pau, foi. Não, mas é que tem uns gordos que viram forte, meu. Daí é brabo, não, cara, te lembra. Não, e mesmo o gordo, que pode não virar forte, o gordo, cara, pra ti conseguir bater no gordo, cara. É, tu dá um soco e não sente nada, claro, banho, amortece. Se tu leva uma bifa, dependendo do gordo, cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tem um parceiro meu que ele é professor, ele é mestre de capoeira. E ele é gordinho, mas gordinho é tipo Porã, assim. Cara, se tu vê a agilidade do gordinho, lógico, cara, e o que o gordinho, onde é que o gordinho bota o pé, tu te apavora. É que o próprio gordinho ali na fase da adolescência... Não dá nada pelo gordinho, o gordinho tinha... Se eu soubesse onde é que o Porã bota o pé dele, é na jaca. O gordinho, na adolescência, ele tá inseguro com a gordura dele, mas... Depois ele é autoconfiante, com a gordura é aliada dele, né? Sai de perto, é um escudo, né? Ó o Frotinha, tenta dar um pau no Frotinha pra tu ver. Como é que tu vai dar no Frotinha? Esse dia eu tô queimando a bunda dele, saí correndo e não consegui me pegar. Ah, bom, mas é também se recurso, te pega, né? Barbada, né? Gordo Chorão foi zoado igualmente, o recalcado, mas passou a se esconder de todos que chegam perto dele. Aí começa a escutar. E se você restart. Força ele demais pra fazer alguma coisa, pode esperar, ele vai chorar. É. Aí pinta o olho, escuta gordo o restart. Gordo Chorão é brabo, cara. Né? Que mais escuta? Gordo Espelho. Se você quer zoar com ele, prepare-se, vai ser zoado em dobro. Ele foi zoado normalmente, mas simplesmente soube ignorar a zoeira. E hoje ninguém mais zoa dele e ele desenvolveu a habilidade de retrucar os outros. Ah, gozador, esse é o gordo, gordo legal. Esse é o gordo legal. É o Porã. É o Porã. É o Porã. Porã é o gordo. Se bem que o Porã também recalcadinho, hoje mandou um e-mail pra nós. E-mail outro tipo de aluno, atleta. Leva todo tipo de equipamento pra escola, desde aquela bolinha pra tacar pro chão e pular 10 metros e tal, né? Uma raquete de tênis, um kit pra escalada, nunca sabe. Esse é o atleta. O turista nunca vai na escola. Falta um mês, vai mais um dia. Mal isso, né? Que demorou 12 anos. Em alguns casos, o turista pode até ficar até os 20 anos e ainda tá na quinta série. O musical, atenção, hein? Emo. Fica no canto ouvindo sua música sossegado, desligado do mundo, e se você olhar bem, poderá jurar que ele estava chorando. O musical Carrasco. Quanto mais ruim a música que ele ouve, mais alto ele deixa. Musical Carrasco. Carrasco. O musical Stephanie. Acha que sabe cantar e usa toda a força dos pulmões para acompanhar a música favorita. Esse é o Potter. Ah, sou eu. New York. O aluno siamês. O siamês. Aquele que tá sempre no grupinho, sempre junto, não separam pra nada, nem pra ir no banheiro. Ah, os dois, né? Siameses. E finalmente... Pode ter mais de dois siameses? Carne e unha. Pode? Não sei. Trigêmeos, se é mesmo? Não, acho que não. Não. É muita sorte, não. Né? Aí vão trabalhar com barreiras de futebol daí, né? É a profissão do cara. Qual é a profissão dos trigêmeos siameses? Eles são barreira de treino. Eu tenho uma pergunta. Não cara. Abre a barreira. Eu tenho uma pergunta. E se um gêmeo siamês ou cara, dois gêmeos vamos parar agora, que daqui a pouco alguém trigêmeo siamês vai nos queimar por dizer que a gente tá fazendo e aí nós vamos receber 13 meses. É uma pergunta. Não, cara, não. Aí vão vir 13 meses chegando. O pior de tudo é se um deles tá rindo e não quer mandar e-mail. Daí dá briga com ele. Qual é o Potter? É o seguinte, se gêmeos siameses querem jogar futebol. Imagina se um siamês é gay e o outro é goleiro, não, por exemplo, é goleiro. Tem um filme, né, cara? Não tem um filme que tem... Essa é boa, né, cara? Não, um é gay, outro não. E se um é gay, outro não, porque... Tá certo. E ele só tem uma bunda. Um cérebro é gay, o outro cérebro não é. Ele só tem um corpo. Só tem uma bunda. Mas aí eu acho que é ele se tocando. Não, aí alguém fica tocando no outro que eu tô dormindo. Tem muitos. O filme Stuck with You, é ligado em você. Ligado em você, é. Dos malucos, dos Farrelly aqui. Isso. Não, e tem um que é trimulherengo e o outro é mais recatado. E eles são siameses. Os caras têm que sair juntos. E eles têm que fazer os programas dos dois, é bem grande. É bom, é muito bom. É humor. É ligado em você, eu acho que é isso. É ligado em você. Começar pelo título. E tudo isso na lista de alunos que encerra um aluno Ipatinga. Assim como o time de futebol, é baixinho, fraco, magro e só tem uma missão no mundo: fazer com que alguns garotos se sintam fortes ao bater nele. Tá bom, muito bom. Quem é que mandou aí, Pia? Ninguém mandou. Ela veio sozinha essa mensagem. Competência da produção. E tu, Davizinho Coimbra? Parabéns. Eduardo mandou um e-mail pedindo ajuda. Davi Coimbra, que não é o @DDCoimbra do Twitter. É um fake que é quase tão bom quanto o Davi. É um fake autorizado. Fake autorizado, exatamente. Bom, neste caso é catapultar a condição de tão fake, bom quanto o Davi. É, fake autorizado. Não, tão bom quanto é o Júnior. É o fake verificado, é o verified fake. Isso. Então o Eduardo está mandando um e-mail pedindo a nossa ajuda desesperadamente. Ele é de Araranguá, Santa Catarina, que é bem ali no sul de Santa Catarina, você sabe, né? Ó, tá vendo a importância de saber no SOS Norte Sul? É importante sul. Não, eu sul, já passei lá uma já fizemos várias baladas do Pretinho lá. Aliás, você é empresário de Araranguá. Passo de num desses Araranguá carnavais do Yacht Club do Morro dos Conventos, que você sabe o Morro dos Conventos, né? Ele conheceu uma mina de São Leopoldo. Ela mora no bairro Charlau, em São Leopoldo. Certo. São Leopoldo aqui, pertinho na zona... Eduardo. Eduardo de Araranguá. Eduardo de Araranguá. O sobrenome Charlau. Mantivemos contato por um tempo, até o dia em que ela me ligou desesperada, dizendo que bateu o carro do pai dela e pediu uma ajuda de R$2.500 para consertar o carro do pai e o outro carro que ela bateu. Era muito importante, ela disse, né? Velho truco. E ele emprestou. Ah, não. Opa, bem grevendo. Bonita atitude. Ela... Não. Eu, antes de continuar o e-mail, quero dizer que o Eduardo é uma pessoa boa. Boa. Isso aí. Agora a gente vai ver o que acontece com pessoas boas. Do dia em que ela pegou o dinheiro emprestado até hoje, não consigo falar com ela. Os telefones dela não existem mais. Nem o da casa, nem o celular. Caramba. E-mail não existe mais também. Nenhum outro meio de falar com ela. Então foi pouco, 2.000. Por isso, venho até vocês pedir encarecidamente que dê um recadinho no ar pedindo para ela mandar um e-mail para mim. Tá, vai lá, o Potter vai dar. Vou dar firme. Eu uso o mesmo e-mail que ela me mandava, aqueles e-mails cheios de lenga-lenga e papo de amor. Coitado, cara. Ela é um pobre, coitado. Fica aqui o meu apelo. É um pobre, coitado. Divido com vocês essa minha dor. Se vocês me ajudarem a receber esse dinheiro, por favor. Cheia de dívida. Um homem vai fazer isso, vai chegar... Ah, que isso, a menina perdeu o telefone, perdeu até a conta de e-mail por não ter dinheiro, R$2.500 não foi o suficiente, aí ela lá deve estar nesse momento atucanada querendo falar com ele. Manda o número da tua conta que o Eduardo vai depositar mais dinheiro. Enquanto tu acha que ela deu esse golpe. Mas como que golpe? Num carnaval, no Yacht Club, cada mulher fica com mais ou menos 12, 13, cara. Arrumou 10 mil, Rafa, fácil. Exatamente. E foi no Yacht Club. Lembra do filme do Jorge Furtado, Houve Uma Vez, Dois Verões? Mas é diferente, né, cara? A guria dava o golpe nos guris mais ingênuos, ela tinha, sei lá, uns 20 e poucos, 25, e pegava os gurizinhos de 18. Aí chegava lá e dizia, tô grávida, sim, mas antes, por favor. Ela fez isso em vários. Maurício, mas ela mantinha relacionamentos amorosos com os caras. Entendeu? Essa é a diferença. Sim, essa aqui essa foi para. Diz ela aqui para Charlau. Diz ela. É. Né? Ela pode estar em qualquer outro lugar do mundo. E aí disse: ai, querido, ai, eu preciso tanto de R$2.500, por favor, eu te amo tanto, me empresta. Cara, que empresta. História, meu. Dá uma voz dessa, hein? Dá um filme. Dá um filme. Cara. Aí a mina passa fazendo golpes. Fala, Potter. Cada carnaval. Se ela consegue 4 caras por mês, são R$10.000. Já vai trabalhar por mês. Fica a dica, né? Agora, quem é o cara que vai ser tão bondoso como o Eduardo pra emprestar R$2.000? Mas ela escolhe. Quanto tu emprestaria? Ela olha pra cara. Entre nós aqui, o que a gente escolheria? Não, aí não empresta, troca. Pi, entre nós aqui, ó. Quem tu escolhe? Tu é a mulher golpista, tá? Nós estamos no carnaval. Quem é que tu escolheria? Eu escolheria com cara de bobo, assim. Cara de bobo, pagar 2,5 pau. O Maurício. Muito obrigado. Vamos classificar do Pretinho Base. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Bom, primeiro tem o agradecimento. Acabei de morder a língua. Ah. Um, dois, três. Tu é gay. Tu é gay que acerta. Olha a lágrima, olha a lágrima. A lágrima, a lágrima. Um, dois, três. Tu é gay. Tu é gay que acerta. Cara, eu vou rogar uma praga pra vocês. Vou rogar uma praga pra vocês perderem um pedaço da língua. Que isso, cara? Cara, eu quando a ponta da língua, que é muito importante. Mas a língua perder, se regenera, cara. Não se preocupa. Que nem rabo de lagartixa. Muito grande. Primeiro, um agradecimento do nosso ouvinte, ou da nossa ouvinte, Marina de Campos Balão. Balão! Adoro vocês todos. Queria agradecer, tava ouvindo o PB ao vivo pela internet, vocês anunciaram a minha casa. Em seguida, entrei no e-mail, já tinha mais de 8 interessados. Impressionante, efeito instantâneo dos classificados. Beijos da Marina. Então aqui vão mais duas ofertas. A primeira é um Uno Mille, duas portas, verde musgo. Puta, carro verde não dá. Não, mas é musgo. Carro verde. Não, é musgo, meu. Verde musgo. É tipo da Brigada. Que se nojo. Lavar, Brigada é marrom, cara. É marrom. Não, é verde musgo. Não, é marrom. Não, é marrom, meu. Marrom. E o exército é verde oliva. E se lavar, sai o musgo do verde? Não sei, tem que escovar. Tá com um blusão verde musgo. É, ano 92, sem multas e PVA 2010 quitado, bateria novinha em folha. Ou seja, tá com um problema no alternador esse carro. Porque se ele trocou a bateria, cara. Tô brincando. Ninguém vai comprar o carro da minha. Tô brincando. Olhos, aliás, óleo e filtros recém-trocados, motor revisado, sempre em ordem. O ano é 92, esse Fiat Uno. R$7.000 ele tá pedindo, pois precisa pagar a faculdade dele, que tá trancada, e ele quer voltar a estudar. Contato pelo e-mail é ela, Mônica C. Viana. Mônica Seviana, @ig.com.br. Não é MSN. Outra oferta. Não, mas não deve ser. E aí, pretinhos, tudo tranquilo? Ouço vocês nos dois horários e mais o Bola nas Costas. Mas, coitado! Tô passando por uma fase ruim. Mas como é que não? Tá explicado. Ontem, no Bola nas Costas, o Sujo abriu 5 vezes pra ouvinte entrar, só entrou um. Um que não é. É, foi esse aí que mandou e-mail. É o Elcio, esse cara aí. Tu lembra do nome dele? Elcio. Ah, cara, mas eu vou falar uma coisa. Pelo menos todos os boleiros... Grande do Sul ouvem o Bola nas Costas. Um abraço pro Zé, que foi muito bem ontem com a gente. Quem? Falou alguns segredos. Ou seja, tem 44 pessoas ouvindo Bola nas Costas. Bom, ele tá passando por uma fase ruim e vai ter que se desfazer de vários discos de vinil, Cagê. Opa! Saca só, ele tem de Accept, a AC/DC, Alice in Chains, Black Sabbath, Deep Purple, Def Leppard, Duran Duran, Extreme, Faith No More, Guns N' Roses, Iron Maiden, Judas Priest, Kicks, Martin Friedman, Jason Becker. Dá só pro KG. Aí, cara, tem um monte de coisa. E o mais interessante Van Halen. E o mais interessante é que ele tem tudo por ordem alfabética. Exatamente. Guarda os discos. Twisted Sister. Rush, Scorpions. Ah, que beleza. Ele não quer torrar os discos e gostaria da nossa ajuda aqui para vender. Então, se souberem de alguém, agradeço a força. Meu e-mail é avila.santos, @pop.com.br. Pop? Pop. Legal. Que é, pô? Legal. É um cara popular. Pop.com.br. Bom, cara, mas fica a dica aqui pro nosso querido ouvinte, o Ávila Santos, que ele pode ir nesses sebos. Em Porto Alegre tem vários sebos, né? E eles compram, né? Só que o sebo normalmente paga mais barato, né? É, ele vai vender. O KG vai pagar mais caro. Discos, LPs, quem quer vender, manda e-mail pro KG. P-O-R-A. .com.br 25 para 7, a gente volta em seguida depois do show do intervalo com o Pretinho. Atlântida. Já estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo pela Rede Atlântida, para todo o sul do Brasil e também para todo mundo pela internet. Você que acessa Atlântida, no site da Atlântida, atlântida.com.br, muito obrigado. Você nos coloca aí num patamar interessante com 3 milhões de acessos no mês de julho. Isso não é pouca coisa, mano. Não é mesmo. Não é mesmo, rapaz. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola. Bola nas costas. Ô, doutor Alceu, como é que vai, meu amigo? Vai tudo bem, doutor Pedro. E esse frio vai esfriar, hein, doutor Alceu? Credo, doutor Pedro. Vou tomar um Perini hoje, né, doutor Pedro? O Perinizinho, mandou bem, doutor. Vai, cai muito bem. Mandou bem. Doutor Pedro, o Inter, treinou de portão fechado hoje, doutor Pedro. E como nos disse o nosso querido... Aí eu não sei o que aconteceu. Eu vou lhe dizer, nos disse o nosso querido Luciano Calheiros, que faz o Drops Grenal aqui na Atlântida, que o Celso Rotti treinou pênaltis na tarde de hoje. Porque pode ir pros pênaltis, né, doutor? Pode ir. 1-0 pro São Paulo. O único resultado que vai para os pênaltis. E o Grêmio, doutor Meira, liberou a lista da Sul-Americana evidente, lá. Evidente. O Leandro tá fora, né? Não, que ele esteja fora por uma deficiência ou algo, né? Desse tipo, que a gente sabe é um bom jogador, né? Um profissional acima de qualquer suspeição. É evidente, já temos que ser feitas algumas alterações no planejamento, querido, que a gente sabe. O Leandro não pode jogar no meio da semana porque ele tem festa na casa do Índio. Só fim de semana. O cara tem ocupado na casa dele. O Índio vai na festa. Mas tem festa no meio da semana. Aliás, o Índio já tá convidado pra vir no Bola nas Costas do Rio Grande do Sul e a gente vai dar um puff de presente pra ele. Ele continuar jogando como ele tá jogando, dá puff e deixa aí a festa. Já o Leandro, que ele jogou no Grenal. Já o Leandro, por exemplo. Não, deixa o Grenal fora disso. O Grenal ele pediu pra sair. Sabia? Tô desconcentrado. Pede pra sair. Você, sério, no intervalo. Ele tava com a cabeça na quinta-feira. O Jonas passou por cima dele, no Grêmio. E o Bruno tá cobrando uma dívida de 1 milhão do Flamengo. Ah, vai levar, vai levar. Mas como é que se cobra? Ele não pode falar com ninguém. Ele vai cobrar dos amigos dele de primeiro. O advogado dele, doutor Potter. O mesmo, jogar aquele palastrão. Vai falar aí, doutor Potter. Ah, é verdade. A gente falou sobre o Rubinho, né? Hoje, na 1h, sobre a média do Rubinho, né? Que tem o recorde de GPs. E aí o nosso querido Pedro Tavares da Silveira fez um levantamento sobre alguns pilotos importantes, assim, e suas médias, né? De vitórias. A pior média, óbvio, que é a do Rubinho, né? O Rubinho tem 300 GPs e 11 vitórias. Aí tu fala, pô, mas tem 300 GPs, né? O Michael Schumacher tem 254 GPs, que é um número considerável. 91. A média do Rubinho... Uma vitória a cada 27 corridas. Ou seja, fica 2 anos. Né? Mais até. Mais 2 anos sem ganhar. Quase 3. Né? O Schumacher tem uma vitória a cada 3. Não, mas o Schumacher eu acho que é o mais vitorioso. O mais vitorioso de todos é o Juan Manuel Fangio, o argentino, que tem 52 GPs, né? Que é um número bem menor que o do Schumacher. O Schumacher tem 5 vezes mais. E ele tem 24 vitórias. Aí, no caso, a amostragem prejudica o Schumacher, né? Exatamente. O Senna, por exemplo, tem a média de 4 corridas e 1 vitória. O Prost, 4 corridas e 1 vitória. O Nelson Piquet, 9 corridas e 1 vitória. O Emerson Fittipaldi, 11 corridas e 1 vitória. O Felipe Massa, 11 corridas e 1 vitória. O Massa tem mais que o Barrichello, a média, é isso? Não, mas é que o Massa correu muito menos. Não, olha só. É. O Massa tem 120 GPs e o Barrichello 300. E 300, o Massa já tem... o mesmo número de vitórias que o Rubinho. Tá, qual é a média? E o Rubinho, e aí tu vai falar, mas o Rubinho não pegou. O Rubinho ficou 2 ou 3 anos na Ferrari, né? A Ferrari ponteando, né? É verdade. Né? É verdade. Ou seja, o Rubinho não é um piloto espetacular, é um piloto que corre, mas não é. Por essa média aí, e a média do Senna é uma média alta, quer dizer, a amostragem é alta também. Sim. O Schumacher tem bem mais do que o Senna também. Né? Sim, mais que o Senna. É, 3 por 1. Impressionante, né? Acho que o Senna parou, né? Não, mas é o mesmo que não, mas é mesmo, porque a amostragem do Senna é grande também, né? Não é pequena. São 169, né? 162. Duas. Mas como é média, dá pra levar em conta, né? O piloto que mais ganhou na história é o Schumacher, com 91 vitórias. Muito certo? Bom. Tá valeu, bom, obrigado, Pedro doutor Tavares, Ocel, grande abraço. Era tem um valo aqui do lado da minha casa, que os caras ouviram. Ai, moço, esse colégio já foi assaltado umas 10 vezes. Agora no Pretinho Básico, Bota Boca. Cara, quero falar que eu tô muito feliz porque nós recebemos aqui mais uma resposta a uma queixa da audiência. A Prefeitura Municipal de São Leopoldo nos manda a resposta. Prefeitura Municipal de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria Municipal de Comunicação Social. Boa tarde, galera do Pretinho. Boa tarde. Reclamações como as do ouvinte morador de São Leopoldo, veiculadas no programa, devem ser encaminhadas para o telefone, atenção São Leopoldo, 0800-644-3300. Repete! 0800-644-3300. Queima de lâmpadas somente são observadas pelas rondas noturnas. Ah, é. A abertura de protocolo com pedido agiliza o processo de reparo. Parece óbvio, né? Não, tá certo. Não, ele tá explicando, porque talvez pessoas não entendam isso, né, cara? Eu acho que a gente tem que respeitar aqui. É, Maurício. Se a gente abre o direito de resposta, né, a gente tem que ouvir a resposta para quem a gente concedeu o direito. São Leopoldo, será que aquela mina que é de São Leopoldo também, dos 2.500, tomou os 2.500 do cara, será que dá para reclamar aí? Bandida da Charlau. Será que ela faz contas noturnas? A abertura de protocolo com pedido agiliza o processo de reparo. Na próxima semana, mais um caminhão estará atuando nesse tipo de serviço. Repetindo o número, 0800-644-3300. Quanto à questão do tráfico de drogas, salientamos que se trata de um problema não exclusivo de nossa cidade. No entanto, a prefeitura age de forma preventiva. São Leopoldo é o município gaúcho com o maior número de câmeras de monitoramento. São 65 no total. Sobre os buracos da Avenida Atalíbio de Resende, desde o final de julho, após dias de intensas chuvas, a prefeitura aumentou o efetivo de trabalho da operação Tapa Buracos, que assim como a iluminação, depende de tempo bom para a manutenção. E por fim, a São Leopoldo Fest 2010, mencionada pelo ouvinte, realmente é priorizada pelo governo e pela comunidade, que se envolve ativamente na organização. O evento foi novamente um sucesso, atraindo o público de todo o estado e divulgando o nome do município como berço da colonização alemã no Brasil. Prova disso é que a rainha da corte chegou a receber uma ligação do Aldo de Teutônia, aqui do Pretinho Básico. É, isso aí. Uhum, muito bem, mandou um grande abraço e parabéns pelo programa. Mandou o Romeu Finato, que é o assessor de comunicação social da Prefeitura Municipal de São Leopoldo. Eu fico muito feliz quando a gente recebe uma resposta dessa de um órgão como a Prefeitura de São Leopoldo, como a Prefeitura de Porto Alegre e outras tantas que já se manifestaram, porque as pessoas nos levam a sério aqui. A gente abriu esse espaço para a comunidade reclamar, a comunidade reclamou e o atingido ouviu e se pronunciou através do programa. Isso é muito bacana. Eu acho que 1824. A missão é cumprida, atingimos o objetivo. Mais importante, né, que se pronunciar no Pretinho Básico é fazer. Botar luz no poste, né, tapar os buracos. Não, né? Mas o primeiro passo é esse, né? Não, é dar a resposta, é dar uma satisfação. Se comprometeu, até disse que a semana que vem o caminhão estará atuando novamente neste tipo de serviço. A gente vai investigar. A gente tem uma equipe que investiga isso. É o Marcelo, isso, né? Tá bem. Marcelo, Marcelinho. E-mails pra onde? Pra pora@atlantida.com.br. Tá bem. Mas veio 1824. 1824 o quê, Davi? Os primeiros alemães que chegaram em São Paulo. Ah, 1824, isso mesmo. Dia 25 de julho. De manhã ou de tarde? Lembra que a gente... De manhã ou de tarde, Davi? E por isso a São Leopoldo Fest. Tardinha, né? Então é por isso que eu nasci depois, um dia. 26 de julho. Tu e o Piangers. Tá bem. Vamos dar uma rodadinha. Vai daí, Davizinho. Manda bala aí. Boa tarde. Sou o Guga, de Criciúma. E estou mandando esse e-mail especial para o Davi Coimbra ler, até porque ele vivenciou e reportou tal história. Vinha eu e meu pai ouvindo o Pretinho quando o nome do Davi Coimbra foi citado. O meu pai, que não é um ouvinte do Pretinho, logo respondeu: Davi Coimbra é o jornalista que fez a matéria do roubo da taça. Até do roubo da taça. A partir daí eu resolvi enviar esse e-mail contando essa história bem curiosa. Foi no ano... agora me lembrei. Foi no ano de 1989, o Criciúma havia conquistado o campeonato catarinense e depois do jogo, os jogadores e um grupo de torcedores, entre eles estava o meu pai, foram comemorar o título no antigo restaurante Tigrão, que ficava em anexo ao estádio Heriberto Wilson. A taça João Hansen Jr. foi levada junto nessa comemoração. Depois de algumas horas de festa e cerveja, o meu pai, o Magrão, e mais dois amigos, Nereu e Fabrício, olharam para a taça olhou para eles, e num momento oportuno a taça já não estava mais na festa. Pois então saíram os três com a taça pela cidade com o principal objetivo: mostrar para as pessoas que não puderam acompanhar a partida a taça e também compartilhar a alegria que eles sentiam. A segunda volta olímpica. Eram três jovens pela madrugada batendo fotos com o guarda da prefeitura, porteiros de prédio, atendentes de farmácia que se encontravam abertas, e a festa continuou em outros restaurantes e bares. Enfim, no outro dia a taça retornou ao seu devido lugar na galeria de troféus do Tigre. Com uma diferença, voltou um pouquinho torta. Ficou até mais charmosa, dizer. Bom, eu acho legal essa história porque mostra também uma cultura diferente que se tinha na época. Jogadores e torcedores juntos. Uma identificação bem maior com o clube. E no fim, essa brincadeira não passou mesmo de uma brincadeira. Se fosse nos dias de hoje, talvez tivesse uma repercussão negativa. Até porque o politicamente correto é moda e o mundo está cada vez mais chato. É verdade, cara. E realmente ninguém levou a mal mesmo o roubo da taça lá na época. Foi tudo uma gozação. E ele tem razão. Acho que se hoje acontecesse isso, ia dar polícia. Nossa, ia dar problema. Nossa. É. Imagina, iam... Devido ao final da Copa, aquele, né, que quis tocar na taça, né? Isso. Na final da Copa do Mundo. Aparecer, né? Mas tem momentos, né? Aquele. Os caras estavam na festa do clube bebendo, né? É, e tudo tem bem, um momento, né, de roubar a taça, né? Não dá pra ser chato, é verdade, né? Pior é verdade, pior é que é verdade. É, claro. O cara não vai lá na cerimônia de entrega da taça pro capitão do time, numa Copa do Mundo. Aparecer, atrapalhar, né? Não pode, os caras não quiseram aparecer, estavam tomando um trago, feliz da vida, daqui a pouco olharam a taça olhou e foi, né? Tá bem. Imagina o jogador, trago que tava o jogador. Tá. Dá uma rodada, vai, poder. Deixa eu mandar um abraço pro Carcaça da Vila Ideal de Canoas. Braço, Carcaça. Carcaça. Eu vou contar uma piada. Piada do poder! Apoio! Energético Red Bunda! Que era bom de beber, ficou bom de tomar! Que isso, cara? Já era altas horas da madrugada e um borracho, um bêbado, um pinguço, tava agarrado em um poste de uma parada de ônibus. Agarrado. Um cidadão que passava por ali quis ajudar o bêbado, dizendo: ô amigo, tu aí, ó, acho que a esta hora não passa mais ônibus, hein? E aí o bêbado olhou pro cara e disse: eu sei que não passa. É que agora estão passando as casas. E eu tô só esperando. Ah, boa! Né? Muito boa! Há muito tempo eu não tomo um trago assim. Muito bom! Ah, aí, ainda bem, né? Ah, cara, muito cara, pá, sabe que a minha o tolerância pro álcool tá diminuindo cada vez mais. Um, dois, três, tu é gay que eu sei. Eu tinha uma namorada que desmaiava, apagava. Quando apagava mesmo. Não, mas essa aqui que é aquele isso, corpo galera? Morto, inerte, jogado na calçada. Vamos! Uma vez meus amigos todos me abandonaram e eu fiquei com aquela namorada desmaiada na calçada. É ali da Benjamin Constante. Na frente do antigo Teatro Presidente. A gente era sempre no boteco Edelweiss que tinha ali. Tu acha que eu vi que bem melhor eles terem te abandonado, tu ter ficado ali, do que tu ter abandonado ela e eles ficaram ali. Mas quase que eu fiz isso. Não, o seguinte, saíram aqueles bêbados, todo mundo tá, e eu fiquei com aquela borracha desmaiada na calçada. O que fez? Fiquei um pouquinho ali. Peguei um táxi. Chamei um táxi. Pedi pro motora me ajudar a botar aquele corpo pra dentro. Né? Um saco. Depois chutei ela pra dentro de casa. Tem uma história de uma cidade perto de Santa Maria ali que os caras foram no enterro, né? Quer dizer, no velório. E aí a família precisou sair, né? Pra dar um banho, aquela coisa, porque no outro dia tem o enterro, né? E aí ficaram os três parceiros do cara ali, o cara morto ali, né? E aí. Os caras ficavam olhando pro nada acontecendo. Cara, vamos lá tomar uma coisa. Tá, mas vamos deixar o cara sozinho aqui. Aí pegaram o cara, levaram na garota. Morto muito doido. Aí levaram pra um boteco. Aí ficaram tomando. Esqueceram do morto. E aí dormiram aí os quatro. Os quatro na mesa assim. Os quatro pra ver que era o morto ali. É uma história que rola por lá pra Santa Maria. Na mesma família do cara que morava em Santa Maria, só tinha uma geladeira e dentro da geladeira só tinha água. Ele foi lá e vendeu a geladeira e comprou um bebedouro. Essa ele já contou. O Davi não conhecia. É boa. Claro, né? Ele não gasta luz, né, cara? Vai daí, KGzinho, vai. Mandar um abraço pro Pedro Escobar, que tava aqui embaixo, me entregou uma cartinha aqui, nosso ouvinte. Irmão do Pablo. Olá, pessoal do PB, programa das 18. Adoro o programa, tá muito bom. Morro de rir das piadas do Potter. Manda um. Viu só? Viu, Maurício? Tá aí, ó. Jabulei. Pro pessoal da CMRS, um abre teu olho, Magnata, pra mim, o Pedro Escobar. E um abraço também pro Flávio, do Parque das Cascatas, cara. Um lugar demais que eu conheci agora durante as férias. O cara é nosso ouvinte do Pretinho e tá convidando todos os pretinhos aqui pra conhecer. Vamos lá, Parque das Cascatas, na Rota do Sol, banho de cascata. Não, só mesmo que tava frio, durante o verão vale a pena. Vai. Vamos lá então, o Jorge de Joinville. Vamos lá então, continuando com o programa. Mandou agora. Alguns. Vida de merda. Hoje minha ex-namorada perfurou meu tímpano brincando de enfiar uma vareta na minha orelha. Pá. Depois terminou o namoro dizendo que eu sou muito fresco. Vida de merda. Hoje eu disse ao meu psiquiatra que todo mundo me odeia. Ele disse que eu tava sendo ridículo. Nem todo mundo me conhece ainda. Peda de merda! Hoje eu estava esperando meu namorado. Vi um cara muito parecido com ele, de costas. Bah. É, isso aí, amiga. Pra fazer surpresa, cheguei com tudo nele. Virei e dei um beijo. Ai. O cara continuou com a mão na minha cintura. Quando senti um bigode, parei. Ai. E vi que ele não era o meu. Vida de merda. E finalmente, hoje volto de uma festa mais cedo, porque meu amigo estava passando mal. Não teria tanto problema se eu não tivesse pegado minha mãe dormindo com um cara na minha cama. O cara não era meu pai. Bah. As gurias. Sim, eu estou aqui. Já é a minha hora. Já. Sidão, só um pouquinho. Só deixa eu ver uma coisinha aqui rapidinho. Ó. Ih, tem muito tempo. Tem tempo, dá pra falar aqui. Não, vai Sidão. Sou eu agora. Vai. Davi, eu gosto de encontrar você e saber das suas coisas. também adoro te encontrar. O KG chama você de gay também. Ah, é gay, o KG? Eu não. Ah, não, no início do programa você chamou. No início do programa aí ele estava ouvindo. Eu queria perguntar pro Cid, com licença, desculpa te interromper. Claro, você é o que manda aqui. Obrigado, Cid. Eu queria te perguntar, o que tu acha da faixa do Everton Cunha na cabeça? E tu acha que o Davi é gay? O que tu acha do Mr. P com a faixa na cabeça? Uma bichona. E aí, Pi? E aí, eu não vou brigar com cabeça. Ai, Cid! Lá vamos nós, então, em homenagem ao Porã. Quem mandou foi o Bruno de São José. E os salmos para a noite desta terça diz assim: Don't want no short big man. Don't want no short big man. Don't want no short big man. Anyway. Que é? Chuvera. Little short big man. Don't want. Ai, Cid Moreira acabou, já era, Cid Moreira. World and War. Muito obrigado, Cid Moreira. Essa é a música do Porã, Short Dick Man. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Voltamos amanhã, 1 da tarde. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo Pretinho. E agora tem Discorama para quem está ouvindo Atlântica pela internet e também pelo iPhone. Valeu! iPhone! Valeu! Fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone, fone